Tá tudo errado, enfim, nada mais importa pra mim, eu sei. Maldita hora que você me pediu pra sair. Agora eu tô jogado, coração tá machucado num apartamento do outro lado da cidade. Longe de minha flor. Se parar pra pensar, vamos conversar, se acertar, por os pingos nos is. Tô imaginando a gente se amando outra vez. Volta o que vai pensar, vou me explicar, você vai me aceitar. Tô voltando, tô chegando com uma flor, uma rosa, um beijo de um beija-flor. Tô no elevador, abre a porta. Abra a porta. Agora eu tô jogado, coração tá machucado num apartamento do outro lado da cidade. Longe de minha flor. Vamos se parar pra pensar, vamos conversar, se acertar, por os pingos nos is. Tô imaginando a gente se amando outra vez, outra vez. Tô voltando, tô chegando. Não importa o que vai pensar, vou me explicar. Você vai me aceitar. Tô voltando, tô chegando com uma flor, uma rosa, um beijo de um beija-flor. Tô no elevador. Abre a porta. Abre a porta. Abra a porta.